Deixa eu começar de novo, vai lá. Boa noite, fala. Agora sim, cumprimenta ele, Edu, e nem vai repetir. Boa noite. Fala aí por que tu tá revoltado, Bob. Agora tá gravando. Porque o Edu cortou as madeixas dele, cortou. Tá que nem Sansão, perdeu a magia. É, perdeu o poder. Perdeu a magia. Agora a brisa é feita com derby, né? Mas. campeão, gift. Campeão. É campeão do Paraguai. É, agora... Campeão. Mas foi uma causa justa, cara. Agora vai ter uma criancinha no Hospital do Câncer que vai estar com a magia minha lá com ela. Aí, agora coitada, sim, criança aí. Chapada já desde pequena. É, achei que a criança está maconhada desde nova, mais ou menos isso. A criança fica deitada na cama, assim, só cheirando os cachinhos, assim... Ah, o problema é se a criança calma, né? Não vai dar muito trabalho pra mãe... Vai ter muita fome, né? Vai secar o peito da mãe. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tio Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, Eduardo Filhote. Saudações, galera. Estamos aí de volta porque... Ah, não vou dar spoiler, não. Estamos aí. Caraca, o cara já tá na ponta dos dedos já na abertura, hein? Porra, rapaz. E justamente tava. Também aqui conosco o Flávio Azevedo. Fala aí, isso me dá coisas. Ó, eu não dou spoiler, o filho da puta dá. Pegou quem quis, tá aí. É, olha aí, toma na tua cara, pá! E hoje, pessoal, aqui conosco um convidado muito especial, voltando mais uma vez lá do Galera do Raul, ele, Diogo Bob! Fala, galera, estamos aí, né? Já acho que é a terceira vez que eu tô vindo aqui, terceira ou quarta, então nada mais justo que aquele velho ditado, né? O bom filho pode pedir música. Não, não é assim. Pera aí, veio três vezes, a casa torna. Não, a casa toca. É, vocês entenderam, né? Perdeu a gravação, perdeu a gravação, o podcast acabou. Não, não é isso. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí nos spoilers que a gente dá no Facebook ou no grupo do Telegram, também é possível que as pessoas tenham lido no post ou até mesmo na arte desse cast. Hoje nós vamos falar sobre o Chespirito, né? Sobre as esquetes que davam durante o programa do Chapolin, né? Que lá no México, lá no início, lá tudo isso, tudo que se passava eram esquetes do programa Chespirito, inclusive Chapolin e Chaves. Depois eles ficaram tão famosos e ganharam seus próprios programas. E a gente já tem um programa de Chaves e já tem um programa de Chapolin. E hoje nós vamos falar sobre as esquetezinhas que tinha durante os programas. Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos. E então, quem poderá dar os recadinhos, Edu? Eu! Não, mentira. Então, galerinha, calma, não criamos pânico, porque você pode encontrar a gente lá no Facebook, se você procurar no facebook.com/machinecast. Agora, vocês não contavam com as nossas astúcias, porque nós também estamos lá no Twitter. É só você pegar lá o @machine_cast. Agora, se você tá lá miudinho, aparecendo sorrateiro com as suas pílulas de polegarina, então... Mostra as fotos que você apareceu pra gente lá no seu Insta. É só você compartilhar com a gente lá no nosso perfil, que é o @machinecast. E não se esqueça que tudo isso você pode acompanhar, vivenciar e fazer parte apenas lá no nosso grupinho do Telegram. Então, não perca mais tempo e pega o link que tá aí na descrição. Então, gente, adiciona a gente lá em todos os agregadores, cara. Só botar Machinecast, a gente tá no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, Castbox, Play FM, nas anteninhas de vinil, qualquer lugar que toca podcast, só botar Machinecast lá e adiciona a gente. A indicação, cara, vai ser quem tem aquele médico que vai sempre, ou vai no pronto-socorro, qualquer coisa, indica lá pro seu médico lá, pra aquele médico velhinho, de cabelo branco, sabe? Entendeu? Indica pra ele, fala assim, pô, ó, ouve esse podcast aqui, que pode ser que o senhor se identifique aí com esse podcast. Olha aí, então, dados nossos recadinhos, vamos aqui nos preparar para gravar algumas esquetes, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Este es el programa número uno de la televisión humorística, Chespirito. En esta ocasión interpretando al Chavo, Vicente Chambón, Chapulín Colorado, Doctor Chapatín y Chaparrón Bonaparte, con Florinda Mesa, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Raúl Chato Padilla, Angelines Fernández y Horacio Gómez. Actuación especial de María Antonieta de las Nieves. Libreto y dirección general, Roberto Gómez Bolaños. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos começar aqui o nosso castzinho. Porém, gostaria de perguntar aqui aos meus encarecidos amigos que estão comigo essa noite para gravar mais esse podcast aqui o seguinte. Alguém atualmente anda assistindo Chapolin? Porque faz muito tempo que eu não vejo Chapolin, cara. Muito tempo. Pô, cara, tem passado aí na TV por assinatura, dá aquela vontade. Tinha no Netflix, aí eu botava só pra ficar ouvindo de longe pra dormir. Eu, é a sinceridade aqui. Sabe, aquele som familiar que você já sabe como termina, aí deixa ele rolando que se eu dormir não tem problema. Cara, eu botei um pouquinho, quando eu peguei a Amazon Prime aí pra testar, que ele tá, o Chaves agora saiu da Netflix, e o Chaves e Chapolin tá na Amazon Prime agora. Aí eu botei só um episódiozinho ou outro, só pra relembrar. Só que aí pegou uma dublagem antiga, e a gente não pega, não sei porquê, cara, com a dublagem... Que não é antiga, a dublagem nova. Uma redublagem. Sabe? A redublagem. Não é o Gastaldi? Aí, sei lá, parece que não pega. Não vai, né? Fazer o quê? É. Acontece. Os caras vão viver pra sempre, parece. Os dubladores, né, morrem, né? Como qualquer um, eles morrem também, né? Fazer o quê? Acontece. Edu? Cara, não tenho visto atualmente. Não tenho visto nada atualmente, na verdade. Tenho mantido só de memória. Caraca, Edu tá só na night, cara. Tá virado na Badia, cara. Não vi mais nada. Só na noite. Só no Tinder, eu ia falar Petinder, mas não, deixa Tinder mesmo. Ah, não, Petinder não, pô. Já baixou, Edu, Petinder? Não, cara. Sabe que é isso? É muito ousadia, até pra mim. Fala, galera, aqui é o Felipe Zu. Pessoal, tá chovendo muito aqui, eu já coloquei os baldes lá fora pra pegar uma água. E aí vocês vêm comentar aqui pra gente o que achou desse cast. Aquele abraço. Então tá, então vamos aqui começar a falar das nossas esquetezinhas favoritas lá do Chespirito. Antes de fazer aqui um sorteio honesto, eu gostaria de dizer pra vocês, gente, vocês não fazem ideia de quantas esquetes tem perdidas por aí que a gente nunca viu, inclusive com dublagem clássica. Por que que não passou no SBT? Eu não faço ideia. Ah, é tipo o oráculo perdido. É tipo você... São os salmos, né? São os livros da Bíblia que ninguém quis divulgar. O Silvio Santos sabe o que faz, rapaz. Exatamente, é. E o pior não é isso. O pior é que um tempo atrás teve aquela questão dos episódios perdidos que a gente já comentou no cast do Chapolin, do Chaves, lá e coisa e tal, enfim. Mas... Mesmo assim, cara, esses daí não passaram. Porque aqueles que passaram lá, aqueles perdidos, já tinham sido... Já tinha sido transmitido, sim. Só que por algum motivo parou e aí depois disseram que perderam. Mas esses que eu vi hoje, vários esquetes, eles nunca passaram na TV. E tem dublagem clássica. Isso que eu fiquei surpreso, cara. Vai ver que picotou pra poder só passar o programa do Chapolin, que algumas delas entravam, tipo, entre um pouquinho e outro, não era isso? É, pois é. Mas eu não sei eu não sei se elas eram inseridas aqui no Brasil... Entre o episódio do Chapolin, né? As que não era o Chapolin contando alguma coisa, né? No caso, era alguma aleatória, normal. No horário do Chapolin, de propósito, por causa nossa aqui, ou se vinha automaticamente. Tipo assim, se tiver lá na Netflix, assim, a lista de todos os episódios do Chapolin, se tu botar episódio 10 lá, daí não tem Chapolin, é só sketch. Mas é contabilizado como Chapolin, entendeu? Eu não sei. Isso eu não sei dizer. Mas, enfim. Então vamos ao sorteio honesto aqui, olha só a bola. É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... Eduardo Filhote. Olha aí, palmas, palmas para o Eduardo, né? Palmas. Isso é coisa que nunca acontece. O quê? Palmas para você? Então, é, bate, isso não acontece mesmo. Também. Uma só. Me senti dono do Tocantins agora. Porra. Retiro minhas palmas. Mas... Então, cara, eu vou puxar aqui a sketch lá do personagem que eu acho muito foda. Acho que é um dos melhores personagens do Bolanhos, né? Que não seja o Chaves e o Chapolin, que é o Dr. Chapatin. Olha aí, não rouba minha lista, não, hein? Por quê? Não rouba da minha lista, não, hein? Você está velho? Você. Por quê? Por que você me chamou? Por quê? Por que você acha que eu sou bom? Isso está me dando coisas. Tá vendo? É, o Dr. Chapatinho era um. Tem. Bom, aí é que entra uma leve confusão. Tem um episódio onde ele aparece e tal, que tá num sanatório, e ele, na verdade, não é um médico. Ele é um dos pacientes do sanatório. Caraca, eu não lembro disso. É, ele fica o episódio todo tratando o pessoal. Aí ele vai e trata o personagem que é o Seu Madruga que tava fazendo. Aí ele trata do professor Girafales, a enfermeira, é a dona Florinda que faz. Ah, eu lembro. Agora eu tô lembrando. É, aí ele vai tratando todo mundo. Aí quando... Eu não lembro se é o personagem que é o Kiko que faz ou se é o da Chiquinha. Que chega e é o único que não tava no hospital o dia inteiro. E na hora que esse personagem chega, que ele reconhece que o Dr. Chapatinho é um dos pacientes e fala, mas o que o senhor tá fazendo aqui, não sei o que. Aí começa a levar ele pro quarto. Caraca, eu não lembro dessa sketch aí, cara. Juro que eu não lembro. É que ele ia dando as consultas, aí ele ia dando com o saquinho na cabeça dos caras. Assim, é, exatamente. Aí tem uma hora que tá o cara deitado na cama, assim, e tudo, e ele começa a falar com o cara, ah, você tem que se mexer, não sei o que e tal. Aí ele pega e mexe na cama, assim, e joga o cara da janela do hospital. Ah, é, exatamente. Eu caraca. Tu lembra dessa também. Eu acho que eu lembro vagamente agora que tu falou dessa daí, de o cara cair pela janela, mas... Aí o cara cai, ele volta todo quebradaço, assim, tudo, não, vamos dar um jeito nisso, não sei o que, enfermeira, aí ele vai virar pra chamar a enfermeira e dar uma sacada na cara do cara, o cara capota da cama. Caraca, eu não lembro dessa. É muito, não é sacada, é travesseirada, provavelmente. Não, é o saquinho que ele fica na mão. Cara, agora tu falou dessa porra, eu preciso saber. Pelo amor de Deus, alguém me explica que raio é esse saco do Dr. Chapatinho. É o saquinho dos remédios dele, porque o Dr. Chapatinho é maluco. Ah, os saquinhos dos remédios. Garrafinha de uísque, assim. Caraca, cara, explodiu a mente agora, cara. Não deixa de ser cara. Um remédio. Não deixa de ser um remédio. É, não deixa de ser um remédio, exatamente. Né? Cara, explodiu. Explodiu a minha mente, cara. Eu passei 30 anos tentando, ou mais de 30, tentando descobrir o que é aquele porra daquele saco do Dr. Chapatin. Eu achei que não sabia. Nossa, hoje eu parei pra pensar de novo nisso, e aí eu pensei, bom, deve ser um saquinho de massagem, alguma coisa assim, né, que ele fica apertando e massageando, mas é um saquinho de remédio. Cara, nunca parei pra pensar nessa Precisei porra. Precisei vir aqui pela 55ª vez pra falar isso, tá vendo? Só? Já posso ir embora. Valeu, galera, minha contribuição. É, okay. Lembrando que isso é uma suposição, né? É um supositório, exatamente, Flávio. Pô, caraca, Flávio, ô Bob. Cara, nossa, me abriu um horizonte agora na minha frente, assim, sabe? Pôr do sol, gaivotas voando. Muito engrandecido e muito honrado, mas eu hei de concordar que a ideia do Flávio é bem melhor. A garrafinha de uísque ia ser. Que eu acho que tem. Não vou falar, não, porque eu posso queimar a pauta minha que se eu falar do. Mas caraca! O Flávio tá fazendo aquela pior coisa que tem, né, cara? Que ele tá fazendo a propaganda da hora que ele vai entrar pra contar as coisas dele, que eu tô aqui achando. E aí chega lá e é uma troça. É uma bosta quando ele fala daí. Não, mas tem esquete que o Dr. Chapatinho tá fumando. Se o cara fuma, ele toma um esquinho também, cara. É, porra. essa sketch dele tá fumando, eu não lembro. Eu não lembro de nenhuma sketch dele fumando mais. Pode, é possível que tenha, sim. Cara, Dr. Chapatin, eu acho que... É sketch onde ele realmente é um médico. Sabe? Não, mas essa sketch desse episódio, ele não é um médico. Tirando essa é aí que tu falou, Edu, tirando essa daí que tu falou, a maioria delas, eu não lembro, aliás, pra mim, todas ele é médico, né? Inclusive, inclusive a uma das mais famosas. Porque todas ele acha que ele é médico e ele enganou. Não, mas tem uma. Tem aquela do elevador. Esse é o episódio final que se revelam que ele é maluco. É, provável. Mas lembra aquele episódio do consultório lá do elevador? Não é do elevador, do futebol. Chegava um paciente, aí ele dizia pra secretária: agora eu estou indo ao futebol. Aí entrava alguém. Aí. Ah, é verdade. É, daí ele. Aí o que, que você tem? Ah, doutor, eu acho que. Eu acho que eu comi um... O cara chegou primeiro e falou assim... Ah, eu estou roncando muito alto que estou acordando com os meus próprios roncos. Aí o doutor Chapatinho assim... Tá, mas eles são tão altos que dá pra ouvir da cozinha? Aí ele... Não, doutor, não é tão alto assim. Ah, então está aí a solução. Basta, a partir de hoje, dormir na cozinha. Agora eu vou ao futebol. Aí sai o cara, já está curado. Ele, como estou curado? Sai, fora. Aí ele olha pra secretária e diz: e agora eu vou ao futebol. Aí entra outro. Aí comeu o elevador, aí não sei o que. Aí entra o pai que o filho comeu uma coisa. E ele, aí entra o último. Aí ele, o cara diz assim: tá, mas doutor, por que você está chorando? É que eu estou tentando ir ao futebol e com esses atrasos eu não vou conseguir chegar à partida. Aí ele disse: mas por que você está com tanta pressa? A partida vai ser amanhã? Clássico isso. Agora sim vou pro futebol? Boa tarde, doutor. Não. Por que me fazem isso, meu Deus? Está se sentindo mal, vovô? Vovô. Insinua que eu sou velho. Bom, eu não sei, mas deve ter servido bolinhos na Santa Ceia. Eu vou lhe dizer uma coisa. Estou há 3 horas tentando ir ao futebol e não quero chegar tarde à partida, ouviu bem? Mas não sei porque está com tanta pressa. A partida vai ser amanhã. Doutor Chapatin, eu acho, posso estar equivocado aqui, até inclusive o Doutor Chapatin é um daqueles personagens que apareceu antes de existir programa do Chespirito. Uhum. E eu arrisco a dizer que seria os principais personagens do Bolanhos: Chapolin, Chaves e Doutor Chapatin. É a tríade? É a tríade. É o pódio. Bem provável. Cara, ele tem as esquetes do Doutor Chapatin fantásticas. Lembra aquela do casamento? Não, e tanto que eu particularmente, eles são tão marcantes que são os únicos crossovers que eu me lembro. É do Chapolin no Chaves, do Doutor Chapatin no Chaves e no Chapolin. São os únicos que eu lembro. Eu não lembro mais de nenhum. É. Hein, Edu, tu lembra aquela do casamento, a sketch do casamento do Dr. Chapatin? Casamento. Que ele, a secretária foi casar e convidou ele pra ser padrinho do casamento. E aí ele ficava interrompendo o pastor, o padre lá, que era o seu Madruga. E aí, você fica atrasando, aí vamos perder o voo, o noivo dizia, né? Aí ele, vem pra cá, fica aqui desse lado. E você também, rapaz! Aí o cara ia pro lado. E ele ficou interrompendo. Aí chegou no final, ele veio assim: o que não adianta nada, pois o avião acabou de decolar. E aí a noiva: a gente perdeu o voo? Sim! Aí o Dr. Chapatin veio assim: viu só, vocês ficam demorando. Aí... Em compensação, tem gente... Basta! Ele tem toda a razão de ficar irritado. Que... Ou esse senhor vai embora daqui. Ou irei eu. Ai, Doutor Chapatin. Não se preocupe. Que vá ele. Quê? Calma, senhor. Eu mesmo vou me carregar disso. Calma, senhor. Não. Eu já me cansei de ver a sua cara. Querido, eu vou tirar daqui. Querido, por favor, calma. Querido. Não se preocupe, querido. Eu não me incomodo. Eu estou falando com ele. Ah... E só estava faltando uma palavra para terminar tudo. O que não adianta nada, porque o avião já decolou há 2 minutos. Perdemos o avião? Sim. Viu só? Ficam demorando, é isso. E o moto? Não, um momentinho, por favor, Por que não tenta pegar o telefone e ligar para o aeroporto? Muitas vezes atrasam as partidas dos aviões. Não creio ter essa sorte, meu senhor. Bom, mas eu tenho. Eu vou telefonar um minutinho. Sim. E tudo por culpa de quem? Por culpa de quem? Desse senhor? Não. O senhor está enganado. A culpa não é deste senhor. A culpa é do montão. Tá vendo? A culpa é do montão. Que montão, hein? Do montão de anos que o senhor tem. Sou velho? Não, senhor, de maneira nenhuma. Mas eu não sei porquê. Imagino que se fosse o seu casamento, em vez de perder o avião, perderia o dinossauro. Como disse? Não me diga. Não. Muito obrigada. O que foi? Atrasou a partida do avião? Não, já decolou. E tudo por culpa deste senhor? Mas explodiu no momento de decolar. Como? Mas, querida... Meu amor... O senhor foi o nosso anjo. Nunca poderemos agradecer. Isso. Bate. Pode bater. Meu anjo, meu salvador. É muito legal isso aí, cara. Esse é clássico, essa do casamento, cara. Dava muito. Caraca, eu lembro dessa, cara. Com o avião explode. É. E aí, Edu? Essa do avião explodiu, eu não lembro, não. Ah, não, peraí. Eu sei que não pera, vai... Peraí, excluir, tirar... É, velho, apagar os áudios já gravados, mas apagar o site Pode Brisar... Não ia valer muito, mas o Dr. Chapatin também tem um esquete que ele aparece naquele episódio da festa, tem uma hora lá que aparece o Dr. Chapatin e ele senta pra conversar com a pedra. Não, é o Chapolin que conversa com a pedra. Não, o Dr. Chapatin também. Um monte de gente conversa com a pedra. Pedra é tipo... E ele entrando na festa, quando ele chega na festa, que a bruxa de 71, que é a dona da festa, ela pergunta, Dr. Chapatin, você não veio fantasiado? Aí ela falou alguma coisa lá, que eu não lembro o que foi. Ele falou lá. Ele não foi fantasiado. Porque, tipo, ele já seria uma fantasia, né, teoricamente, se ele era louco, né? Mas eu preciso ver essa sketch que uma parte que ele senta pra conversar com a pedra. Eu não lembro dessa parte dele conversando com a pedra. Acho que tu tá louco. Acho que tu que é o louco aqui, cara. O único que conversa com a pedra é o Chapolin. Quer ver? Vou até procurar, ver se eu acho. Ih, vai morrer procurando. Não podemos esquecer a participação clássica dele lá na musiquinha, né? Se você é jovem ainda. Jovem, exatamente, cara. É, tá, por um momento, tava esquecendo. É verdade. Ele tava lá, né, nessa aí. Olha, o Yon diz assim, olha, esse é o Dr. Chapatin. Ele é o velho mais jovem que eu conheço. Aí o Dr. Chapatin, eu não sou velho, eu sou jovem. Ele diz, Dr. Chapatin, quantos anos o senhor tem? Todos! tem um episódio que acho que é... Metade é ele, metade é o Chapolin do louco que não podia falar perto dele, que vai, aí entra no consultório. Ah, dele. sim, é. Esse episódio do Chapolin, é. Chapolin, é. Metade é o basquete com... Isso, começa com ele e depois é o Chapolin. Mas é um negócio de massagem, não é? É, o cara tava precisando de uma massagem, aí o Dr. Chapolin dá-lhe porrada no bandido, pensando que é o... Dá massagem, pensando que é o louco. Porca solta. É. É, a gente falou desse episódio aí no cast do Chapolin. Uhum. Muito legal isso aí. Então tá, Edu, grande, as esquetes do Dr. Chapatin são sensacionais. Foi posto na parede, né, foi cortado, mas trouxe uma excelente... Palmas para o Edu, novamente. Não, depois eu vou ter que estar tirando as palmas, eu não vou dar. Nota do editor. A esquete mencionada pelo Eduardo Filhote é um fruto da imaginação de uma mente brisada. Não existe nenhum episódio nem sequer parecido com o mencionado por ele. Nem mesmo o Dr. Chapatin conversando com a pedra existe. Ouvintes, não usem ervas entorpecentes. Fala, seus boi, aqui é o Nelson Lopes. Já deixaram um comentário lá no site? Depois do cast acaba, vocês ficam chorando, seus bandos de fraco. Então vamos para o próximo aqui, Bob! Opa, sou eu! Agora eu fico imaginando a musiquinha. Não é uma esquete do Chapolin. O mundo de Bob. E eu acho que eu já tô na idade do seu tio Ted já, cara. Porra. É, você lembra um pouquinho. Hey, Bob! Mas, cara, eu... Dessas esquetes, né, do Chapolin, as que mais me vem na cabeça são aquelas mais voltadas pra... históricas, que são coisas do passado que acontecem. E uma que, porra, eu não consigo assim esquecer de jeito nenhum. São duas, na verdade. Mas aí eu botei na balança pra falar do Chirrin Chirrion do Diabo. Porra! Porra. Mas a Chirrin Chirrion do Diabo é o do Chapolin, mas ele não tá mas na história. Exato. Na verdade, ele quer convencer um isso. cara que é ganancioso que a ganância não leva a nada. Aí ele disse, vamos lhe contar uma história. Bem isso mesmo. Aí Fausto, aí era a história de Fausto, cara, é muito bom, né? Que aí era o cara lá velho, amargurado, porque sim. era rico, milionário, mas não tinha amor. Eu tô contando o que eu lembro mais ou menos, né? No, sim, mas que ficou marcado na minha cabeça. E quem aqui não aprendeu alguma coisa de história vendo as esquetes do Chapolin, né, cara? Porra! Ah, eu quis saber quem era Marco Antônio por causa do Chapolin. Ah, olha aí. Já veio a Burner Falta e falava. Mas o mais legal do Chirrin Chirrion é o Mephistófeles. É Mephistófeles. Falou comigo? Quem é você? Você nem imagina. Bom, francamente, não me recordo de você nem da sua esposa. Da minha esposa? Eu nem sou casado. Então por que esses chifres? O que foi? Digo, ainda não notou que, além dos chifres, também tem o rabo? Ah, então você é um boi? Não, senhor. Então quem é você? Mephistófeles. Oh, simplesmente o diabo. Nossa, você é Mephistófeles? Sim. Digo sim. Não reparou ao meu redor um certo odor de enxofre? Sim, mas eu pensei que tinha sido uma outra coisa. Mas me diga, Mephistófeles, quais as novas lá do inferno? Como sempre, repleto de técnicos de futebol, de patrões, de políticos. Que ele gostava da empregada, né? Não, na verdade ele queria... É, ele era apaixonado e tal, sim. E queria que ela estivesse ali, né? A empregada dele. Ah, eu gostaria que tivesse a Margarida do meu lado, porque se eu fosse jovem... Ela ia se apaixonar por mim. É, daí ele veio assim, vou tirar uns 80 anos, o Mephistófeles falou, né? Aí, pum, aí ele tá, ele um bebezinho, tirei demais. Não, e é muito maneiro, né, cara? Porque vai mostrando assim como que... É bem aquela história do gênio, né? Dos pedidos pro gênio. O Edu vai começar a brisar agora, né? Aqueles pedidos que você fala, aqueles pedidos das coisas fáceis que acaba se tornando coisas difíceis, né? É, tipo assim, aí... tu encontra a lâmpada mágica e o gênio diz assim pra ti, você tem 3 pedidos. Daí tu vai, quer dar uma desperta e fala assim, eu quero ter 4 pedidos. Aí o gênio diz, pronto, agora você tem 3 pedidos. Mas foi bem por aí mesmo, que aí ele era apaixonado e tal por essa empregada e queria ser jovem, se ele fosse jovem, acho que era Margarida, eu acho o nome dela, acho que era Margarida. Ela só não é apaixonada por mim por causa dessa minha carcaça velha, aí ele ficou novo, assinou, aí se sentiu todo sereré pimpão e assinou lá o contrato com o Mephistófeles. Aí pronto. Aí ele, primeira coisa que ele vai, ele manda a Margarida aparecer. Aí, pã, ela aparece do lado dele. É. Não entende nada. Aí ele começa a querer seduzir ela, aí ele bota um jantar. Aí começa a dar um monte de merda, né? Aquele cara, eu quero um peru para jantar, Shirin. Aí aparece um peru vivo no meio, no meio do jantar. Isso mesmo, tudo errado. Aí ele fala, ah, eu quero que essa coisa idiota que está do meu lado suba, aí sobe a margarida. Aí tem toda a reflexão. Ele, já estou vendo que essa varinha não adianta de nada. Aí ele manda todo mundo subir. Aí aparece quem? Mephistófeles, né? Isso. Aí ele diz assim, isso não, no fim não me ensinar de nada me serviu o Shirin, Shirion do diabo. Atrevido! Atrevido, não é? Agora mesmo vou dar um jeito nisso. Ela e ele, Shirion. Bem, parece que no fim das contas de nada me adiantou o Shirin Shirion do diabo. Mas para mim, sim. Serviu para te levar para o inferno. Eu para o inferno? Por quê? Porque assim diz o contrato que assinou. O contrato? É. Contrato Shirion. Aí o Mephistófeles, pra mim sim, ele serviu pra quê? Pra levar você pro inferno. Pro inferno por quê? Porque assim você escreveu aqui, assinou esse contrato, aí ele, contrato? O contrato, Shirion? Aí ele começa a chorar. Aí o melhor é o choro, que é igual do seu Madruga, né? Que aí o Mephistófeles começa... O Dom Ramon não precisava nem de muita maquiagem pra parecer o diabo. Só botar o rabinho pontudo. Na verdade, ele não botou muita coisa mesmo, né? Só botou um bigodinho bem fininho. Ai, ai, ai. Muito legal, cara. Esse sketch aí é muito legal. Nossa. Aí a outra que eu lembro que... Você vai deixar pra outra rodada. Essa vai deixar pra outra rodada. Olha. Para, porra. Caramba. Desça daí, seu corno, desça daí. E aí, ouvintes do Machine, beleza? Aqui é o Douglas Ganso. Tão gostando desse episódio, não tão? Tá uma delícia, não tá? Então comenta no site, porra! machinecast.com.br. Então vamos para o próximo aqui. Flávio, vai lá, Flávio. Cara, a que eu mais lembro é a que não teve final, que é o Alfaiate Valente. Olha aí. Porra! Que eu lembro também. Caraca, do Alfaiate Valente é muito legal, cara. E tem duas versões, essa porra aí. Nenhuma das duas tem final. As duas sem final, né? Quando chega o gigante... Uma é o seu barriga gigante e o outro é o professor Girafales. Eu lembro do seu barriga gigante, cara. Que é a história do Alfaiate, né? Que é um cara muito bonito, que nem o Chapolin fala. O Alfaiate, que é muito bonito. E, cara, o que eu lembro mais é do negócio do tecido que só os inteligentes podem ver, cara. Ele era vermelho, né? Era lindo. Mas não é azul? É azul, é. Que, na verdade, o rei... O rei pediu uma roupa pro Alfaiate... Não lembro o que aconteceu, por que ele não tinha tecido. Os três demônios. Era um prazo muito, muito curto, né? É porque ele pediu a roupa e o Alfaiate não fez a roupa. Não é isso. Cara, os três demônios, os caras que passavam aterrorizando, acho que eles levaram Não, porque eles passam por último. Porque aí é que dá o boato do Alfaiate que não, mas matou os três demônios. Eles passam a primeira vez, que é quando o Alfaiate, o ajudante, conhece a princesa, que ela tá vestida de plebeia. Uhum. E eles roubam a cidade, né? Faz o primeiro. Aí na segunda vez que tem aquele negócio que ele mata as três moscas, ele fala que peguei os três com uma mãozada só, e o pessoal tava pensando que era com ele. Vamos contextualizar, tá? Então, esse começo que os três demônios passam, no começo eu não lembro. Quando eu acho que já dava direto, quando o cara já tinha que fazer a roupa do rei e não sabia como. Mas eles passam antes. Tá, tudo bem, ok. Aí ele não tinha o dinheiro pra fazer, ou perdeu o pano, não sei o que que deu, que ele não tinha um pano. Ele não aí tinha ele tecido, puxou, é. Ele puxou e falou, tá vendo lá esse tecido aqui, ó, esse tecido é mágico, só inteligentes podem ver. Aí o Alfaiate, eu tô vendo. É muito bonito, ele fazia a cara assim de tentar ver, né? O mais legal é que todo mundo não queria se passar pro burro, né? Então todo mundo dizia que tava vendo. Todo mundo via. É. Aí, ele finalmente ele terminou. Não, mas o pior não é isso. O pior é o seguinte, olha só, qualquer um de nós que quer dar uma desperta, pelo menos eu acho, né? Pensando por mim, considerando que vocês são iguais ou melhores, mais espertos do que eu, né? Abaixo daí. Aí, pelo amor de Deus. Ele fingia que tava fazendo troca sozinho, sabe? Não tinha ninguém perto dele. Não tinha ninguém, ele tava lá fingindo que tava cortando. Você nunca ouviu que uma mentira, pra ela se tornar verdade, você tem que acreditar nela. Caraca, mas aí não, pô. Aí é demais. Aí tá, no fim ele terminou, né, o Flávio, de fazer o terno do rei. E foi lá levar. Foi levar. Né, o manto do rei. Era uma jaqueta e uma calça. Aí tem uma hora que ele... Que é o rei, que o rei era burro, cara. Eu lembro também do negócio que a princesa chega assim, ele diz, não, vai pro seu quarto, vai, boa noite, durma com os anjos. Aí tá a bruxa também fazendo a empregada lá. Aí ele também vou dormir, aí ele, boa noite, durma. Não, só durma mesmo. Só durma. Só duas. Eu lembro da cena que ele tá vestido, né? Aí vem uma empregada, alguma coisa, olha aí, vai, e fecha os olhos, né? Tá vendo? Mas isso daí depois que ele pega a roupa. Porque na hora que o cara leva lá, vamos lá levar a roupa do rei. Leva lá e o rei tá na frente deles. Vamos lá, o senhor gostaria de experimentar a roupa? Sim, claro, claro. Daí ele pega as primeiras calças. Daí ele tá fingindo que tá vestindo assim. Aí o seu madrugo assim, elas caíram. Elas, né? Caíram, majestade. Essa jaqueta. Isso. Aí depois ele foi vestir a calça e ele diz assim, ele tava vestindo. Aí ela diz assim, elas caíram. Aí depois o rei fala assim, nossa, tá um pouco apertado. Mas é que eu acabei de almoçar. Aí ele sai pelo castelo. Vamos ver quantos burros tem nesse castelo. Aí saiu perguntando. Várias pessoas berrando. Aí eu lembro da mulher gritando. Isso, empregada. A governanta. Aí ele, essa é a roupa. Mas nossa, majestade, ficou muito bonita. Aí ele, você está vendo? Sim. Combina muito com seus cabelos. Vossa Alteza quer provar? Por que não? Tire a roupa, por favor. Sim. Segura aqui. Sim. Mas não faça isso! Não. Vai amassar. Majestade, acaba de chegar... Algum problema? Nada. Acabo de terminar o traje mágico. Ah, sim, claro. Aquele que somente os inteligentes podem ver. Como? Já sabiam? Todo mundo fala dele. Aliás, lhe cai maravilhosamente, majestade. Está aqui. E ele ainda não vestiu. Sim, mas é claro. Sim. Permita-me. Majestade? Sim, tá, sim, como não é. Esta é a jaqueta. Sim, claro, a jaqueta. Isso, pronto. E que tal está, majestade? Uma maravilha. É mesmo? Como se não tivesse vestido nada. Muito bem, muito bem. Agora as calças, permita-me. Elas caíram, majestade. Sim, claro. Permita-me. Não. As calças eu visto sozinho. Correto, majestade, correto. E as calças? Como estão? Bom, as calças estão um pouco apertadas, mas é que eu acabei de almoçar. Muito bem, muito bem. E o senhor ministro, o que acha? Maravilha. Além disso, majestade, ele cai muito bem a cor azul. É azul? Mas é claro, majestade, claro que sim. Ah, sim, é claro. Eu estava pensando no que eu tinha tirado. Oi. A velha não pode ver. Claro, do jeito como ela é tonta. Sua majestade vestiu um traje mágico que só os inteligentes podem ver. Ah, sim, já tinha ouvido falar disso. Ai, que bonito traje! Não me diga que pode ver. Claro que sim. Se não pudesse, seria o mesmo que estar vendo Vossa Majestade em trajes menores. Tem razão. Bom, creio que já é tempo de começarmos a ver quantos burros há nessa corte. Muito boa ideia. É, vamos dar uma volta pelo palácio. Vamos, vamos. Papai? Hã? Como tem coragem de andar em trajes menores? É burra. Não, a princesa nunca foi burra. Para dizer a verdade, eu também não vejo a roupa. Também é burra. Bom, eu também não vejo nada. Ai, caramba, eu acho que a roupa ficou meio curta. E desde já vou fazendo outro decreto. Está proibido estritamente ver o rei em trajes menores. Aí chega a princesa, né? Daí a princesa, papai, você está de roupa de baixo. Aí o rei assim, ela é burra. É. Aí a governante, não, a princesa não é burra. Na verdade, eu também não estou vendo. Aí o rei, também é burra. Aí o guarda da coroa, bem assim, é, na verdade, eu também não estou vendo. Aí, aí ele começa a ficar encabulado e corre pra trás do trono e diz, ah, eu vou emitir um decreto. Ninguém pode ver o rei de roupas curtas. É, e o rei tinha esse negócio, né, de decreto. Ele, eu vou emitir um decreto que não pode chover às quarta-feira porque eu ando de cavalo. Ah, esse tipo de coisa, até hoje tem isso, cara. É. Tem muito, nossa. E eu tava vendo uma notícia num site hoje que, não sei em qual local do mundo, mas tava lá, que os bonecos sexuais têm que ter direitos humanos. Putz, justo. Também acho, é. Tô cansado de ser explorado, porra. Cara, eu não cara, lembro de ver o final, cara, desse episódio. Passou? Não passou, né? Passou o quê? O final dele. Não, final é, depois, que... depois disso ele vai pra... Ele vai e corre pra alfaiataria lá, os dois, né? Aí o alfaiate, o chefe começa a pegar as coisas e... Vamos embora antes que descubra ele. Aí o alfaiate não quer ir e diz, ah, eu quero ver a princesa. Ah, não sei o quê. E aí daqui a pouco chegam os três demônios. É. E aí todo mundo sai correndo. E o alfaiate fica lá tentando matar as moscas, porque ele passou o programa todinho tentando matar as moscas. É. Aí quando ele acertou em três moscas, né, Flávio? Os três demônios falam, só gigante que pega a gente. Fazendo assim, aquelas três bobão. A gente é bravo. É. Aí só o gigante. Ah, aí, Flávio, quando... Sua interpretação de pessoas abobadas está muito perfeita. Mas é imitação? É convívio. Opa, peraí. Excluí. Bloquear. Ai, ai, eu não mas, falei com quem? Ah, mas só para os nossos ouvintes não ficarem aí com raivinha, o Flávio não está imitando pessoas de verdade, está imitando os personagens da esquete, que eram assim. É isso, que eram assim. Exatamente. É. Senão o pessoal vai achar que eu tô fazendo o trejeito aí, melhor. A gente fica, sou gigante, a gente é muito mal. É. A gente não é mal, a gente é pior. Aí aparece o gigante e dá uma mãozada nos três. No mesmo tempo, o alfaiate dá uma mãozada em três moscas. E aí ele começa a dizer, ninguém vai acreditar. Eles não vão me acreditar. Três? Os três com uma mão? Três? E termina aí e a gente nunca viu o final. É. Esse é o final. Não, termina com o gigante na pegando na janela a princesa, da princesa e pegando a princesa. Exatamente. Olhando ela assim pela janela. É, não, termina ele esticando a mão assim pra pegar ela. Naquele chroma key lindo. Pô, né? Sensacional aquele chroma key e ele pegando ela, aí acaba o episódio... E não sei porquê. Cara, é muito engraçado, cara. É muito engraçado. A parte do rei lá com a roupa é muito engraçado. Os caras eram realmente artistas fantásticos, cara. Meu Deus do céu. É demais. Saudações. Aqui é o mestre ancião Edu dos 5 Morros de Erva. Você precisa recomendar um podcast aos seus amiguinhos jovens. Eles também vão curtir. Vá, Shiryu. E agora eu vou falar da minha sketchzinha favorita, é uma assim que eu morro. Não, galera, eu fico por aqui, valeu, palmas para o episódio. Não, sacanagem, pode falar. Caraca. Depois, por que a gente insiste em chamar o cara que faz esse tipo de coisa? É síndrome de Estocolmo. Deve ser. Primeiro eu vou pesquisar o que é isso, depois eu digo se eu concordo ou não. Vamos lá. Então, uma das esquetezinhas que mais dava, assim, que marcou muito por passar bastante, é as dos soldados. Ah, sim, verdade, eu lembro. Eu particularmente só lembro de uma cena dessa esquete dos soldados, que é a cena clássica que eles já fizeram sem ser soldados também, que é um dando a ordem pro subalterno. Exato, exato. Até chegar no soldado. Até chegar no general. Tem quem mandar. É. O general chama, o general tá passando ali, porque aquilo ali é muito, dá pra ver, né, Flávio, que é um troço muito interrompido, tanto de antes quanto depois, aí nesse caso aqui tem final, mas a gente não sabe o que acontece antes, porque já começa ali o general tropeçando num saco de alguma coisa que eu não lembro o que é, vinha, não lembro o que é, um saco de alguma coisa, aí ele chama Coronel Vivar. O coronel ou é sargento? Sargento? Eu acho que é sargento. Sargento Vivar, é, uma coisa assim. Que é eles chamam pelos nomes verdadeiros, né? Dos atores. Aí vem no caso, o general é o Seu Madruga e vem o Seu Barriga, que é o abaixo. Patente abaixo. O que é esse saco de trincheira? Um saco de trincheira. O que esse saco de trincheira tá fazendo aqui? Aí ele, não sei, meu coronel. Tira ele daqui! Aí ele, sim, meu coronel. Aí ele sai, aí vem, Sargento Vila Grande! Aí vem o Kiko, né? As ordens, meu, sei lá o quê. Coronel, acho que é coronel, sei lá. Aí ele, o que saco de trincheira tá fazendo aqui? Ah, não sei. Aí, tira ele daqui. Aí tá. Aí ele, as ordens, meu coronel. Aí chama. Cabo, não sei o quê. Aí, soldado de espírito. Aí vem ele comendo uma banana. Fala. O que esse saco de trincheira? Não sei o que ele tá fazendo. Tira ele daqui, agora. Tá bom, aí ele vai tentar tirar o saco. Ele joga, né? Não, a primeira coisa é a seguinte: ele tá comendo uma banana, né? Aí ele joga a casca de banana em cima do saco. E aí ele tenta levantar o saco e não consegue. Aí ele tira a casca de banana e levanta o saco bem fácil. Aí ele pega o saco e toca pela janela. Ele tá no 14º andar, uma coisa assim. Aí ele volta, aí vem pro meio assim, aí... As ordens, o sargento, o saco está lá no pátio. Aí vem o outro. As ordens, meu coronel, o saco está lá no pátio. Aí vem o outro e... As ordens, meu coronel, o saco está lá no pátio. Aí ele... Vem o Seu Madruga, né, com o saco na cabeça. Estava. Com o saco na cabeça, aí ele... Sentido! Aí ele fica em sentido, dá-lhe uma sacada. E um vai dando sacada no outro até chegar no soldado, o soldado se abaixa e pega no outro e vai dando sacada no outro e assim vai. Enfim. Aí depois o coronel, né, o coronel é o máximo, a patrinha mais alta. Ele diz assim: bom, eu só não mando fuzilar todos vocês porque eu preciso averiguar uma coisa muito importante. Eu sei que a minha filha está namorando alguém desse batalhão. Eu quero saber quem é. Você é o namorado da minha filha? Seria honra demais para ela. Não, perdão, não seria para ela, não. Seria para você. Seria para mim. Assim está melhor. Assim está melhor. Só me faltava averiguar onde está o covarde que existe aqui. Aqui é um covarde? Aqui é um covarde, sim. Meu paizinho, é verdade que o general escolheu o senhor para fazer o teste do novo paraquedas, é verdade? A mim? Sim, é verdade. Eu cedi essa honra ao capitão. E eu, por minha vez, cedi essa honra ao sargento. E eu cedi a honra ao soldado. E eu cedi... Bom, deixa pra lá. Um momento. Se vocês não sabem, eu poderei ordenar que o namorado da minha filha vá fazer o teste com o novo paraquedas. Quer dizer que, se eu disser que quem é o namorado da sua filha, eu me livro do compromisso, é? Exatamente. Pois o namorado da sua filha é... O namorado da sua filha sou eu. Ah, sim. Não é verdade. O namorado dela sou eu. Permita-me, coronel, mas o namorado de sua filha sou eu. Afinal. Os três. Não, isso não. Ah, verdade é que meu namorado é o sargento Vila Grande. Eu já sabia. Eu só queria provar que aqui não há valentes. O teste com paraquedas era mentira. É mesmo? Sim, senhor. E você estava disposto a assaltar? Mesmo sabendo que se falhasse seria como... Como se caísse dessa janela? Bom, todo teste tem algum risco, não? Ah, você é um valente. Ah! E aí ela vai em direção ao soldado e diz assim: e você estava disposto a pular? Porque ele ia. Ele estava protegendo o amigo, né? Ele era amigo do outro lá. E aí você estava disposto a pular mesmo sabendo que poderia morrer? E aí, todo teste tem o seu risco. Aí ela dá um beijo, você é um valente, dá um beijo nele, ele cai da janela e morre. Se ele não tivesse que morrido, isso. Era a história da vida dos atores, né? É. Era bem isso mesmo. Na verdade, quem tinha que ter morrido era outro ali, mas enfim. Ai, ai, ai. Cara, esse sketch passava demais, cara. Demais. Era muito legal essa sequência, assim, de um passar pro outro. Essa piada, se eu não... Eu tô... Posso estar enganado aqui, a memória falhando, mas que aí não seria uma esquete, que acho que o Chapolin aparece depois. Tem essa mesma ideia das ordens de comando numa construção civil, numa obra. Isso, uhum. Que tem o dono da obra, tem o mestre, tem o tipo engenheiro, aí tem o mestre de obras, tem o pedreiro e tem o assistente do pedreiro. Isso, exatamente. Só que nessa eu acho que o Chapolin aparece. Isso, nessa o Chapolin tá de tapa-olho porque ele machucou o olho. Ele botou um tapa-olho pra disfarçar o olho roxo. Exato, exato. Aí ele destrói a obra inteira quando eles querem quebrar. Eles vão tentando bater no Chapolin. Não, mas esse é outro episódio. Esse é outro episódio. Que não é no mesmo. Não, não é no mesmo. Não é no mesmo. Não é no mesmo. Ah, entendi. É, esse da obra que quebra, eu não lembro o que que é. Eu fiquei sozinho. Não lembro. Eu sei que é o Jaiminho, que é o último pedreiro ali. Aí chama o Chapolin pra ajudar. Mas eu não lembro o que que é que tá acontecendo na obra. É do gesso. Lembra do gesso? Que todo mundo caía no gesso? Isso, isso. É, mas não é a mesma dessa obra que tu tá falando do saco. É outra obra. Ah, então eu juntei as duas obras. Isso, isso. Exatamente. Ô, Tim Blue, nesse negócio, com esse link que eu mandei aí, o episódio dos soldados é pra tu ver que é meio cortado mesmo. Passa entre um negócio e outro do Chapolin. Ah, olha aí. Vou ver depois. Tá vendo? Então tá. Fala, meus lindos, aqui é a Janeide. Vocês gostaram do cast? Compartilha, comenta. Sabe quanto que eu ganhei pra fazer essa vinheta? Nenhum real. E foi ótimo. Então vamos para a segunda rodada de sketchzinho aqui. Vai lá, Bob, vai lá. Rapaz, eu lembro, é o que eu te falei, tem as esquetes históricas, né? Que sim. Aí eu lembro a que mais me marcou, que eu te falei, eu quis saber quem era Marco Antônio, foi a da Cleópatra. Sim, cara, essa é demais, cara. Pô, essa, olha só. Que ele verdade, conta, né, por causa daquele episódio do Chapolin, dos três brigando, do Tripa Seca, quase nada, e do Tripa Seca brigando por causa da loirinha lá, que não sei o nome dela, né? Da loirinha da gangue, né? É, exatamente. Isso me lembra uma história. Isso. Ele sempre fala isso. Aí é basicamente a história é muito engraçada. O engraçado é a pompa da Cleópatra, né? Esse eu realmente só me lembro dos personagens. Eu não me lembro exatamente do que passava, mas eram os dois apaixonados por ela e a Cleópatra era chiquinha, não era isso? Não, era Dona Florinda. Ou era a Dona Florinda? Era a Dona Florinda. Era a Dona Florinda. Sim. E aí eles estão ali tentando seduzir, aí cada um fazia uma coisa, que aí era o Marco Antônio e o Júlio César. Eles não faziam nada, tu tá doido. Ela que tava tentando seduzir eles. Isso. Tentando seduzir porque eles iam invadir Daí chegou um soldado avisando que o Imperador Marco Antônio tinha chegado. E aí ele entrou, que no caso era o Chespirito, né? Era o Bolanho. Isso, isso. A armadura, as coisas tudo pendurado. E aí eles, acabamos de derrotar vocês, não sei o quê. Aí fiquei sabendo que você era a rainha do Egito, é a mais bela, não sei o quê. Daí ela começa a tentar seduzir ele, coisa e tal. Já chega, Júlio César. Por que não te atreves a me olhar nos olhos? Bom, é que eu sei que muitos homens se apaixonaram por você. Sim, mas eu não quero nenhum deles. Jura? Por meus filhos. Além disso, você é diferente, Júlio César. Ai. Eu vejo a promessa de uma vida cor-de-rosa nas meninas dos seus olhos. É que elas são daltônicas. Mas além disso, eu sei que você pretende, Cleópatra, cativar-me para salvar seu povo. E se você pensa que Júlio César é fácil de convencer, vou te dar a resposta agora mesmo. Sim. Aí o Marco Antônio entra e fala alguma coisa. O Marco Antônio fala algumas piadas, algumas coisas. Eu não lembro o que, que eles falam lá. O Marco Antônio tá junto. Eu não lembro agora. Também não lembro muito, é, não. Mas enfim. Não, eu te falei, eu lembro da cena, assim. Ah, eu lembro, sim, que eu ri muito, mas aí eu não me lembro do que aconteceu exatamente. Sim. Mas aí tinha isso, era o Júlio César, o Marco Antônio. É, daí o Marco Antônio. Ah, lembrei, o Marco Antônio lembra. Outro, né? O Marco Antônio entra e diz que tem um plano. Estão tentando matar ele. Ah, desculpa, não. O Marco Antônio entra ali e fala alguma coisa. Aí a Cleópatra diz: ah, você não gostaria de saber do seu futuro? Meu avô, o avô do avô do meu avô, do avô do meu avô, pode falar pra você. Aí ele vai, tá, vamos lá. Aí chega lá, tem um jacaré empalhado. Aí ela vem assim: tá aqui ele. Ué, mas ele é um jacaré? É, sim, é aqui quando as pessoas morrem, elas voltam em forma de animal. Aí ele começa a perguntar: se você nascesse e morresse, gostaria e voltasse a viver este, que animal gostaria de ser este, Marco Antônio? Aí o Marco Antônio tá olhando pra cima assim. César não quer que o avô do meu avô nos diga quem quer te matar. Pois quero, mas onde é que está o velho? Aqui. Bom, eu já sei que agora é um crocodilo dissecado, mas aqui as pessoas quando morrem nascem em forma de animais. Os que morrem voltam a nascer em forma de animal? Sim. Você já morreu, então, não é verdade? O que foi? Olha, Marco Antônio, se você morresse e voltasse a nascer, o que gostaria de ser, então? Eu estou falando, Marco Antônio, que se você morresse e voltasse a nascer, o que gostaria de ser? Não, sim, eu já ouvi, sim, mas o caso é que eu estou tentando me lembrar de como é que se chama o marido da Luísa Brunet. César! César! O avô do avô do meu avô me contou tudo em segredo. O que ele te disse? Que você será assassinado por Brutus. Isso é uma brutalidade. Brutus é o nome de quem quer te matar. Ah, mas não precisa se assustar, porque está me ocorrendo algo para evitar isso. Vamos dizer que você é o Júlio César. Eu? Sim, assim quem quer me matar, mata você e a mim não acontece nada. O que você acha? Não é uma coisa que se diga que bruto, como eu gosto da ideia, não é mais? Mas eu gostei da ideia, porque sou eu que mando. Assim que de hoje em diante você será Júlio César e eu serei você. Como você se chama? Eu sou o Brutus. Sim, se nota, mas... César! Me deixa! Oh. Marco Antônio! Não, aqui é, me solta! Brutus! Já! Me deixa! Aí ela fica sozinha lá. Aí volta pro Chapolin e diz pra ela, né? Ah, você viu? Cleópatra queria tanto que acabou ficando sozinha. Aí ela disse: é, Chapolin, eu entendi. É, isso tudo o Chapolin contou pra ela porque ela queria namorar todos os bandidos da os três, da, né? Da, é, a seca, quase é, aí ela bem assim: ah, Chapolin, eu entendi e prometo que nunca vou voltar a paquerar. E o que você vai fazer essa noite? E termina aí. Ah, mas essa aí do Egito é muito legal também, cara. E só por causa que eu ouvi isso aí... Tem várias, mas tu não vai falar, porra. Não, eu tô falando que tem as históricas, né? Tem as escolhas do bebê e vai. Tem um monte de esquete histórica, Guilherme Tell. Tá ouvindo aí, Flávio? Tá ouvindo aí? A marreta. É a marreta, burner of marreta. Tudo bem? Aqui é a Flugantaroli. Não deixe de comentar no post desse cast o que vocês acharam, ouviu? Senão eu volto. A minha segunda sketch, que é uma muito foda que tem aqui, que pelo menos, né, que eu acho muito foda, que é quando eles fazem a paródia do Rei de Salomão, ó, quando, o Rei Salomão e a Rainha de Sabá. Olha só o Bob, ele fazendo de coisa que não ouviu tu dizendo isso. Não, mas já, velho, já tava aqui. Aham, tá bom. Tanto que eu até coloquei o videozinho pra ver como é que começava. Aham. Vai lá. Ele assistiu todo o episódio enquanto a gente contava. Pô. O mundo era ele vendo o vídeo. Isso aí, pô. Agora, no finalzinho, depois que eu não soube coisa, foi, realmente. Aí eu vim pesquisar, que eu não falei, gente... Não, Edu, não entrega, não se entrega, não, viu? Edu é um cara de coração puro, conta a verdade. Ele não quer enganar os ouvintes. Você sabia disso tudo, é que ele só tinha esquecido. Então, esse sketch faz uma sátira, né, com aquela passagem lá do rei Salomão, que era o rei muito sábio e coisa e tal, e começa com o Chespirito fazendo o rei Salomão e o que faz o Kiko fazendo o ajudante dele lá, o servo dele. E aí ele vai ter um encontro com a Rainha de Salomão, uma visita diplomática da Rainha de Salomão. Não é a Rainha de Salomão, é a Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá. Isso. Vai ter uma visita diplomática lá da Rainha de Sabá. E aí ela chega lá e tudo. E tipo, o Salomão, ele é todo sério, todo, né, pomposo, assim. Fala muito formal, muito quietinho e tudo. E a Rainha de Sabá é muito loucona. Ela é toda... E aí, como é que você tá? E toda remexendo assim, coisa e tal. E ele já fica meio assustado com ela assim e tudo. E ele pergunta se é, mas... Onde, quem é a Rainha de Sabá? Ela fica aquela que tá logo ali? Não. Isso daí é quando ele pergunta pra ela quem que ela acha que é a mãe do bebê. É da mãe do bebê? Daí ela diz assim, eu acho que é essa que tá aqui atrás. Ele pergunta qual? E ela, essa que tá aqui atrás. Essa que tá aqui atrás. Essa que tá aqui atrás. De maneira que você é a famosa Rainha de Sabá. Claro que der e vier, cavalheiro! Então quer dizer que você é o famosíssimo rei Salomão, o filho de Davi, não é? Ora, você ouviu falar do meu pai, o rei Davi? Mas claro, ouvi, como não, que seu pai foi o que matou o gigante Golias. Bom, na realidade, Golias não era um gigante, era de estatura normal. Acontece que Davi era da mesma estatura do filho, o mesmo tamanho. É claro que, quer dizer, na verdade, não importa isso, né? Obrigada. Quer ter a bondade de sair? Sorte, matador. Rainha de Sabá, você é a esposa que Salomão precisa. Oh, Salomão! Venha para os meus braços. Calminha aí! Andam dizendo por aí que você tem 800 esposas, hã? Mentira! Não chegam a 700. Ah, bom! Ai, puxa! Desculpa por regressar tão depressa. Como vai o romance temperado? Romance temperado? Com sabor de canela. Digo, me perdoem, por favor, a interrupção, mas aí fora duas mulheres brigando vieram conversar com Vossa Alteza para fazer justiça. Por que estão brigando? Por um bebê. As duas garantem que são mães da menino. Ah, minha cara, agora vai ter a oportunidade de ver como promove a justiça o famoso rei Salomão. Preste bem atenção, hein? Tá bom. Diga para entrarem. Sim, senhor. Vocês duas, o rei disse que vai dar colher de chá. Não, senhora, esse não, senhora. Tira a mão daí. Não vai levar nada. Chega disso. Pare, parece maluca. Chega. Silêncio. Vamos ver você. Como você poderia afirmar que esta criança, este bebê é seu? Por que ele ter os olhos da papai? O pai ficou cego? Não. Olhos da bebê são idênticos aos da papai. Não, são iguais aos do meu marido. Mulher do não, do meu marido, iguais. Silêncio! Chegou o momento da verdade. Vamos ver se você é tão inteligente como todo mundo diz. Ah, como é que vai fazer para saber qual dessas duas é a mãe verdadeira do pequenino? Qual você acha que é? Bom, para mim, é esta que está aqui atrás. Qual? Esta que está aqui atrás. Qual? Esta que está aqui atrás. Qual? Esta que está aqui atrás. Não. Veja o que eu vou fazer. Vou dizer ao escravo que pegue a espada e que corte o bebê em duas partes para que dê uma metade a uma mulher e a outra metade a outra mulher. O que acha disso? É comunismo. Não, não, porque o escravo, na realidade, não chegará a cortar o bebê, porque a verdadeira mãe dirá que prefere vê-lo com outra do que vê-lo morto. Oh, yeah! Não é à toa que você é o homem mais famoso do mundo todo. Tô sabendo. Ah, agora escute. Bom, como não chegaram a nenhum acordo sobre qual das duas é a verdadeira mãe, eu ordenarei ao escravo que corte o bebê com sua espada em duas partes e vou dar a metade a cada uma de vocês. Não, não, tudo menos isso. Tudo o que quiser, tudo menos cortar o bebê. Não resta nenhuma dúvida. Você é a mãe. Filhinho meu. Ei, ei, que história é essa? O filho é meu? Não, não, ei, espera aí, isso, onde não. É que você vai? Aí, aí o servo dele... Não, não faça isso. Aí vai lá, abraça o neném assim. Não mata o neném, não sei o que e tudo. Aí ele está decidido. Ele é a mãe da criança. E aí o servo vira a mãe da criança. E as duas vão brincar. Não, isso não é justo, não sei o que. E ele vai embora, nanando a criança, todo feliz assim. Verdade. E a rainha de Sabá fica: nossa, você é muito inteligente mesmo. Como que você percebeu? As esquetezinhas é muito... Essas tiradinhas que muda o finalzinho das histórias é muito legal. É que você não tá esperando que vá ser uma... Se você conhecer... Em tese, a gente era moleque, né? Então a gente não sabe... A boa parte das pessoas não sabia essas histórias, então ficava muito engraçado. Vai ficar mais engraçado ainda depois que você via a real história e tu vê que ele muda, né? Porque a real história, uma das mães, né, desiste do bebê e o cara decide. E aí fazer essa brincadeirinha era muito... Depois que você conhece a história mais velho, fica mais engraçado ainda. Mas não ainda, precisa, porque ele conta a história, ele conta o que vai acontecer durante o episódio. Não precisa nem não, conhecer sim, a principal. Não, sim, mas eu tô falando que o final da história, sim, sim. Você, se você não conhecer a história, você vai embarcando ali no esquete, né? Mas sim. Depois que você é mais velho, pelo menos pra mim, eu percebi várias coisas... Eu vi que eram histórias realmente refeitas depois de mais velho. Sim. E aí foi achando cada vez mais graça, entendeu? É, até crescer, estudar, ou ler, ou qualquer coisa que seja, era só mais uma história de uma esquete do Chapolin. Exatamente. Realmente, realmente. Em cima de toda a minha cultura, né? Era tudo história do Chapolin. É, tudo história. Na verdade, que história que eu falei. Eu já cheguei a falar, não, isso aí é a história do Chapolin, não é? É, exato, é, porra. Isso mesmo. Muitas vezes já disse, não, isso aí é do Chapolin. Caraca. Então tá, Edu, essa sketchzinha era legal mesmo também. E aí, pessoal, aqui é o Spider. Vocês acham que as pessoas me irritam? Não, elas me irritam muito. Aproveita aí e já indica o cast pra alguém, pô. Vai lá, Flávio. Cara, eu vou também pegar uma sketchzinha pequenininha, cara, que pode ser no Chapolin. Cara, que é do episódio que o pintor tava atrasado, não tava conseguindo fazer a pintura pro cara lá, pra um general que tava ameaçando de matar ele. Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Ele conta a história do Leonardo da Vinci. Eu lembro, mas eu não lembro da sketch. Eu lembro do Chapolin, mas eu não lembro da sketch do Leonardo. No final, que ele vira o quadro de cabeça pra baixo, não é isso? Isso, é que o quadro do pai dele era o quadro do episódio do Chapolin, o final, que ele pega, você já tem o quadro? Não, tem aqui. Aí ele, mas esse é o meu pai, aí ele vira o... Mas é idêntico ao general. Não, eles ficam cochichando. O general chega com a arma, né? Ele fica cochichando. Ele entrega esse quadro aqui. Mas esse é o quadro do meu pai. Mas é idêntico ao general. Aonde está a semelhança? Aí ele vai lá e. Aí ele vira. Vira o quadro. Tá, mas e a sketch do David? Como é que é? Eu não lembro da sketch, eu lembro dessa parte aí. Então, a sketch é praticamente isso. O Leonardo da Vinci também tava meio travado de inspiração, não tinha feito pra um amigo dele, mas aí tem umas tiradas, cara, tem duas piadas que eu lembro, que é uma assim, cadê o amarelo queimado, Aí eu acho que o chinês tá na praia, alguma coisa assim, que o China tá na praia. E aí quando o cara chega, o amigo dele, ele, não, eu tô precisando de um negócio muito azul, muito azul, muito azul. Aí o cara, o Grêmio Porto Alegrense tem. Caraca, eu não lembro disso daí. Aí, ó, tá vendo? Oh, fiz uma homenagem pra tu. Caraca, aí, olha só, é uma tem coisa um... do Grêmio. Ah, no Grêmio tem, uma coisa assim, mas eu não lembro. É, no Grêmio tem, era o azul, que ele tava meio travado. Mas aí, não fala Porto Alegre, só fala no Grêmio tem, uma coisa assim. Começaram unicamente o fundo do retrato. Ah. Sabe, é que eu queria pôr um fundo assim como nuvens no céu e... Ah. E para pintar o céu não consegui os azuis que eu quero. Ah, azuis? No time do Grêmio tem muitos. Ah, esse Dom Lourenço sempre tão espirituoso. Dom Leonardo sempre gosta das minhas piadas. Deixa. Aí, ele também sacaneia empregado, que ele fala assim, eu preciso de uma inspiração. Aí a empregada faz assim, toda, ah, se você quiser, eu tô aqui. Aí ele tira o óculos dela, aí tira o negócio do cabelo, aí arruma o cabelo. Ele diz assim, talvez, se você tirar os óculos, aí ela, é que a empregada é tipo Betty a feia, né? É. Aí ela, se você soltar os cabelos... Aí vai assim... Já te disseram que você é bonita? Aí ela... Não, calma. Não. E, talvez se você perdesse uns 20 anos aí... Aí ela faz assim... Ah, não sei o quê. Já disseram que você é bonita? E aí, o que ele diz? Aí ela falou... Não, ele imaginava. Já imaginava. Aí no final, cara, assim, pra resumir, no final, aí ele, eu tenho um quadro aqui, mas só falta botar o rosto. A empregada, por que tu não bota o rosto dele? Aí ele, mas eu vou estragar. Não, bota. Ela foi lá e pinta, aí quando vai ver, bota o rosto do que é o cara que faz seu barriga, na Mona Lisa. É, quem era o cara? O cara era um credor, né? Ele só é uma pessoa que tinha encomendado um quadro, não é? Só isso, o quadro, né? Era amigo dele, é. É, daí... Aí, você mesmo, porra! Ele era amigo, lembra que ele ficava dando tapa no ombro, assim, ah, você, pá, batia, ele ficava com torcicolor. Aí ele tinha que ajeitar a cabeça dele. Lembrei agora! Ai, Dona Vinci sempre tem um espirituoso. Tem a hora também que a inspiração dele aparece, aí que ele vai começar a pintar, começa a tocar, ele pega tipo assim, é como se ele estivesse incorporando um negócio assim, sabe, coloca a mão na cabeça assim, espera, estou sentindo. Aí ele pega o pincel assim, aponta o pincel, igual se fosse uma espada assim pro negócio. Eu não lembro se a música muda, eu sei que começa uns cortes de câmera muito rápido. Fica muito rápido, né? E ele mexendo e sacudindo e girando o braço e rodopiando e fazendo um monte de negócio assim. E quando ele está pronto, e aí tá lá o quadro. Ali, é melhor começar a pintar, não? É o que vou fazer. Lorenzo, aqui está o seu retrato. Oh, mas que belo. Que beleza, Leonardo. Que beleza, Leonardo. Que portento. E, no entanto, não sei por que tenho a impressão de ter posto a perder a minha obra-prima. Ah, toca a música, não toca a música, não é só isso. Toca a musiquinha também, uma musiquinha dessas famosas. É uma musiquinha tipo, famosa. Uma música clássica. É, assim, né? Toca umas músicas bem famosonas. Então não tô tão errado. Não. E pai, cortando a cena também é muito legal, velho. E ele ficava todo falando, eu sou um gênio, eu sou não sei o que, sou pintor, cantor, não sei o que, ainda vendo ingresso pra circo. Ele fala assim. Ai, tá vendo? Olha a Marvel roubando o diálogo do X-Perito pra botar no Tony Stark, tá vendo? Só... Boa. Realmente foi. E o final desfecho do episódio do Chapolin é clássico, né, cara? Que ele vira a porra do. do quadro, aí é o seu barriga. É, é. É que é a mesma coisa do Chapolin, né, que tu falou. Daí o cara veio, hoje eu quero o meu quadro. Daí a empregada diz assim, aqui atrás tem um quadro só com o rosto, só faltando o rosto. Aí ele diz assim, você tá louca? Isso não tem nada a ver com ele. Ah, bota o rosto do gordo aí, pronto. É. Aí ele vai lá e faz. Falta só uns retoques. Aí ele parou ali. Aí fez aquilo que o Edu falou, né? Da musiquinha tocando. E o cara ficou, nossa, que obra de arte. Você é um gênio. Leonardo, ele vai assim, não. Leonardo! Oh, Leonardo! Que lindo, Leonardo! Você é um gênio, Leonardo! Você é um gênio, Leonardo! E aí o Leonardo vem assim... Barriga. Leonardo bem assim, essa foi talvez a obra mais linda que eu já criei, mas não sei porquê, talvez eu tenha perdido o maior trabalho da minha vida, uma coisa assim. Aí aparece a Mona Lisa com a cara do porra, mano. Monarriga. Monarriga. Monarriga é boa. Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Teile Fábio, do canal Coleção em Ação Show, e vou dizer, hein, tão bom quanto colocar uma fita VHS dos Trapalhões é escutar esse podcast aqui. Então, se você tá gostando, não deixa de comentar. Bom, e pra encerrar aqui as esquedinhas, eu lembrei de uma nostálgica demais que eu vou falar, que é a dos dois pombinhos, né, os namorados que queriam casar, e aí os pais... Foram se encontrar pra acertar o casamento dos filhos aí, pra ver se aceitava. Que era, se passava lá no México, então era como se fosse na década, essas novelas de época do Brasil aqui, só que lá no México. Então tava o professor Girafales era o filho, o Bolanhos era o pai, ele era baixinho e o filho bem alto, um chapelão de sombreiro enorme, e a Chiquinha era a filha do seu Madruga, né, que era um outro general lá das fazendas lá e coisa e tal. Aí ele chega e o Bolanhos é todo metido a machão com a arma na cintura, né? Aí ele diz, papai, eu quero casar com ela, não sei o quê. E você acha que ele não vai dar a mão pra você? Quem é que acha que vai negar a mão da filha pra um filho meu? E aí já sacou a arma, né? Não sei o quê. Enfim, aí chegou, aí chamaram, a empregada foi chamar, né? O cara lá da fazenda com a filha, né? E ela veio atrás dele, toda escondida assim. E aí chegaram ali, daí ele, você é o pai do rapaz? Aí, sim, sou. E você é o pai da moça? Sim, é, pois é. Aí ele, então vamos sentar, tomar um café. E aí o seu Madruga disse, tá, tudo bem, aceito o café. Aí o seu Madruga vem assim, socorro! Aí o cara saca a arma, ele vira na pata e pai! Acalmando ele, não, socorro é o nome da empregada! Socorro! Cuidado! Viva Zapata! Calma! Espera aí! Não! Espera! Socorro é o nome da minha criada! Pois me avise! Lembra-se da sua mãe? Sua mãe não se casou com o primeiro que lhe deu uma flor, ela soube esperar! E olha o que conseguiu! Cala a boca, minha filha! Isso é assunto pra gente grande! Ele te ofendeu, pai. Quieto. Isso vão resolver Gerone e eu, ninguém mais. Falando de homem pra rato... De homem pra homem? E onde está o outro? Pergunta pela mãe, eu não quis dizer que baixinho assim a gente não enxerga quase, não é? Pelo menos já matei muito. Espera aí, o que foi? Pai, guarda esse trabuco. Que vê se não se mete nesse assunto. É que eu amo muito, meu bem. É que eu amo muito, meu bem. Tá muito bom, muito bem. Sentem-se. Eu já disse que amor só não basta. Primeiro tem-se que saber com o que conta o rapaz. Com os dedos. Vai sim. O que eu quero dizer é como ele vai sustentá-la. E eu tenho que sustentar? Mas é claro. Mas você tem alguma coisa caindo ou o quê? Caluda, filho. Vai perdoar que eu diga isso, mas esse rapaz, o que tem de bobo tem de trabalhador. Caramba, então ele deve ficar trabalhando de sol a sol. Disse bem, Gerúndio. Mas não precisa nem dizer, está bem claro. Mas veja o caso desta. Tudo que tem de tapada, tem de honrada. Nossa, tanto assim? É que eu amo muito, meu bem. É que eu amo muito, meu bem. Cala a boca, minha filha. Já lhe disse que amar só não basta. Primeiro, tens que saber com o que vão comer. Os com o garfo? Cala a boca, minha filha. É que eu amo muito, meu bem. É que eu amo muito, meu bem. Está bem, está bem. Já que tanto insistem... Quem se casem de uma vez? Pois o mesmo digo eu. Vão em frente que já conto com o consentimento dos seus pais. Muito obrigado, papai. Muito obrigada, papai. Por nada, minha filha, por nada. Bom, e quando vão ser as bodas? Já foi na semana passada. Cala a boca, minha filha. Passa palmas para a interpretação do Tim Blue. Meus parabéns, Tim Blue. Fala aí, galera, aqui é o Zupão, tô aqui no Air Guitar ouvindo o cast e vou mandar um e-mail depois. É isso aí, faço o mesmo, galera. Valeu, até a próxima, tchau. Então tá, pessoal, acho que é isso aí. Falamos de várias esquetezinhas nostálgicas do Chapolin aí. Tem muitas e muitas outras, apesar dessa cambada que não lembrar nada, né? Já tem 20 anos. Eu lembrei do Chirrin Chirrion. 20 anos que eles não assistem Chaves e Chapolin aí, eles não lembram mais nada. Então vamos para as nossas considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, Chespirito era um gênio, né? Não tem como negar isso. Tanto que ele era, né? O Chespirito é o pequeno Shakespeare. Igual a gente comentou, e o cara atuava, escrevia, dirigia, fazia tudo. Chespirito. E vale, é muito bom relembrar aí outras obras dele, outros quadros, outros momentos que não eram só o Chapolin e o Chaves, que foram, né, os mais famosos deles aqui no Brasil, como os outros grandes personagens aí, momentos que ele teve também. Foda. E teu Bob é sempre bem-vindo. Valeu, opa, Bob. Opa, é assim que faz, Chimbu, tá vendo só? Eu só venho aqui por causa do Edu. Ainda eu bem. Falo mesmo. Flávio. É, cara, foi ótimo relembrar e tchum, tchum, tchum, claro. Caraca. Parangamijo de Miruaro. Nossa senhora, tanto que fazer uma referência tem que fazer bem feita, viu? Tipo que nem o Edu lá no começo do episódio. Calma, calma, não criem pânico. Porra, o Chapolin nunca falou isso na vida dele. Não criemos cânico. Não, é. Palma, palma, não palma. Criemos cânico. É cânico? Cânico, é. Não sabe. Ah, meu Deus, que burro, dá zero pra ele. Tchurin, tchurin, fun, fly. Tchurin, tchurin, fun, fly. Ah, cara, tem tanta versão. É tchurin, vai tchurin, funcionar fun. na Bielorrússia. E a do Bob é Parangarico Tirimihuaro. Olha aí. Isso. Com essa entonação. Com essa subida de tom aí no final, né? Exatamente, mas é mesmo. Tanto que o Chapolin fala lá, né, quando ele pega a varinha, ele diz Parangarico Tirimihuaro. Ele fala assim. Então tá, a gente até deixou o episódio mais curto pra dar tempo do Bob fazer o jabá dele aí, porque vocês sabem, quando se trata de jabá, o Bob não economiza tempo. Eu pensei que ele ia falar, até deixamos um episódio mais curto pra ver se o Bob vai embora mais cedo, né? Porque já tá enchendo o saco aqui. Mas tudo bem. Fala aí, galera. Pô, eu queria agradecer aí, T-Blue, a galera aí. Já deve, o Vinte Machine Cast já deve ter escutado alguma das vozes do galera do Hall por aqui, né? O Rissuti já veio mais de uma vez, o Mogli também. O Mogli é o carro-chefe do galera do Hall, não, brincadeira. Mas tamo aí, a gente tá no podcast Galera do Raul, galeradohaul.com.br. Nós somos matemáticos que não falamos sobre matemática, né? É uma coisa meio aí contraditória. Falamos às vezes falamos de matemática, falamos sobre vários assuntos que nos divertem, que a gente acha que são importantes pra agregar alguma coisa ou não agregar porcaria nenhuma. Por isso que não falam de matemática. Ou porque a gente não sabe, né? Somos todos professores fake. Pode ser também. Pode ser. Pode ter essa possibilidade também. Mas tem episódio de matemática. Vai lá, tem matemática e música, tem número, sequência de Fibonacci, que é o número de Deus, dito número de Deus. Vai lá, tem sobre infinito, tem os Math Busters, que a gente coloca aí a mente das pessoas aí em desafios aí, que as pessoas não sabem muito bem como resolver. E a gente mente, tenta resolver mentes lá. Em desafio? Como é que se escreve o zero no número romanos? Oi? O zero em números romanos, como é que escreve? É um desafio impossível de ser feito. Mas ele já tinha a noção do nada. Aí, ó, vai virar uma aula de matemática aqui. Mas só pra mostrar que eu sei alguma coisa. Top. Ele só não tinha a escrita algorítmica. Ó, mano, algaritmo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eita, o português não é forte. Mas enfim, é a galera do raul.com.br, vai lá, tem toda essa miscelânea de assuntos, tem pessoas muito divertidas como convidado, por isso que o Team Blue nunca foi. Exatamente. Ninguém do Machine, aliás, né? Ah, mas estamos em processo seletivo por o Edu ir, né? Porque o Team Blue não vai, não adianta. Não vou mesmo. Flávio se, já entrou agora. Só se fosse por matemática, daí sim iria. Aí, enfim, mas aí vem, vocês podem chegar lá, galera do raul.com.br, tem os individuais que deu uma parada, mas tem vários episódios lá, que tem o Mundo de Bob, tem o Rissuti Resmunga, tem o Lobo, Dragões e Unicórnios, que é um episódio individual de cada um fazendo alguma coisa que lhe cai bem, ou seja, eu falando um monte de besteira, brisando de um jeito meio, um pouco mais maluco do que o Edu aqui, tem o Rissuti reclamando, porque é isso que ele sabe fazer, reclamar. E tem o Mogli entrevistando as pessoas, porque é isso que ele sabe fazer, ouvir a ideia dos outros. Porque a ideia dele mesmo não tem. Sacanagem, Mogli. E fora isso tudo, tem o nosso agregado lá, que é o Luiz Henrique, que tem o lote piloto, que é bem curtinho lá, que ele fala algumas besteiras lá. É quase um sketch podcastal, porque ele fala 5 minutos de alguma merda que aconteceu na vida dele, também vale a pena curtir. Então vai lá, tem esse monte de conteúdo lá, vai ser um prazer. Spotify, Deezer, Player FM, no G1 não tem, mas quem sabe um dia. Nas anteninhas de vinil. Tem, se você sacudir aí as anteninhas, sintonizar elas, talvez pegue o galera do Hall aí na nuvem, então no site mesmo você pode ouvir, então onde você melhor achar, você pode escutar a gente, até no agregador que você ouve o Machine mesmo. Pode, não vai estourar, não. Já aguenta o Machine e vai aguentar o galera do... Com certeza. Então tá feito aí todas as considerações finais e as despedidas. Gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu a gente até esse prezado momento. Agradecer ao Bob por ter aparecido mais uma vez aí. Cara, espero que possa aparecer outras vezes aí conosco. Gravarem outros episódios aí mais divertidos do que esse. Que não vai ser muito difícil. Obrigado. Estraguei o episódio, tá vendo? Mais pessoas mais engraçadas, pessoas que levem esse episódio mais pra cima, que a gente chama você, a média vem pra baixo e fica um episódio normal. Então fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. E Flavinho, qual é a indagaçãozinha da semana? Da semana, cara. Por que os Flintstones comemoram o Natal se eles viviam na Idade da Pedra, que é antes de Cristo? Puta! Quero respostas nos comentários, hein? O pessoal tá muito preguiçoso. Ninguém anda respondendo nada, hein? Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E hoje, trazendo o meu café e me fazendo companhia, o nosso eterno estagiário, Flavinho. Fala aí. Solamente só de novo, gente, cara, que isso? Solamente só de novo, mas tá bom. Assim que é bom que a gente faz do nosso jeito. Dessa vez não vai ter nem o Team Blue dando o espetáculo dele pelo pela mensagem, pelo privado. Nem nos bastidores aqui, o filho da mãe tá, então vamos sem ele. Então vamos dar início aqui, a gente tem um e-mail do Sanderson Barros, que mandou aqui com o título Matando a Infância. E ele diz o seguinte: a leitura de e-mail voltou tão rápido que nem deu pra perceber que foi embora. E essa parte da leitura é uma das melhores partes do cast. Ri demais das piadas que de vocês, do ouvinte Calmon. Quanto aos remakes e remasters citados, não acompanhei nenhum. Não sabia que o Resident Evil 2 tinha tanta crítica, pois sempre ouvi falar muito bem do remake, dito até como Game of the Year desse ano. O único remake que me deu asco foi do Battletoads. Quis fazer igual o meme do Mickey. Quem de furar o olho, né? Quem não? Que, velho, não sei, eu não joguei ainda, não posso expressar muito. Às vezes é tipo DuckTales eu paguei a língua pra caramba, sabe? Falei que tinha ficado muito feio, traço muito ridículo, que não tinha nada a ver, não sei o quê. Peguei uns 3 episódios pra ver, velho, que desenho legal. Ah, o desenho, por exemplo, do jogo, do remake do... Não, desenho. Ah. Que desenho legal. Aí você fica pensando, às vezes o gráfico pode não parecer tão legal, mas na hora que você pega pra jogar e tudo, às vezes o jogo é legal, é bacana. Ah. Não sei. Vamos ver, né? Né? Mas dando muito obrigado então, meu caro Sanderson, pelo seu e-mail. Não deixe de continuar mandando e-mails para nós. E vamos dar sequência aqui. Temos mais, né, Flavinho? Temos sim. Temos o e-mail do Alexandre Costa, do cast Animais Companheiros, cast 156. Aí ele diz: fala, Machine Casters. Cara, esse cast foi nostalgia pura. O Hong Kong Fu eu lembro da exibição da Band. E o Garfield era sim o verdadeiro dono. É. Né? O cão do Johnny Quest e o Bandit também poderia estar na lista. Um abraço a todos. É mesmo, né, cara? Deixamos o Bandit aí de lado, mas quem sabe não aparecem num segundo cast, né? Né? Teve muitos bichinhos aí que ficaram de fora, não foram poucos. Então, é, quem sabe? Fazer duas, três, quatro casts aí. Né, cara? Material não falta. Né? Pô? Mas então, muito obrigado aí, meu caro Alexandre, pelo seu e-mail. Continue mandando e-mail pra nós em todos os casts, como você sempre faz. E vamos dar sequência aqui agora ao e-mail do Thiago Ramos Melo, que mandou aqui com o título Bijus dos Jogos de Luta. Ele diz aqui: salve grandes porradeiros do tempo e espaço. Mais uma épica batalha com grandes jogos e raridades do mundo das lutinhas de rua, que tanto amamos e adoramos desafiar os amiguinhos para saber quem é o mais forte da quebrada. Poderia falar dos jogos citados no cast, porém, me lembrei de um jogo para o Master System que me deixou de queixo caído ao ver a jogabilidade dele. Poderia falar dos ports da trilogia do Mortal Kombat e o Street Fighter 2 feito por gente BR. Mas o que vou falar aqui é do grandioso Masters of Combat. Não conheço. Vi pouco dele, mas mais em emulador, não lembro de pegar não. Mas é um jogo de lutinha do Master mesmo. Bom, ele continua aqui. A primeira impressão que seria um jogo ao nível de MK, bem travado e com pouca coisa. Mas até que me deixou de lado isso. Fico triste que o jogo só tem 4 lutadores selecionáveis e o chefão que encara na última fase, além de uma fase bônus chupinhado ao estilo Street Fighter 2. Os lutadores eram bem peculiares. O Ninja Hayat, o lutador de luta livre Gonzales, o elétrico High Voltman e o mecânico Wingberger. Uma baita seleção de nomes aleatórios, menos para os 2 primeiros. Na luta em si, como o controle não era aquela coisa para ficar se movimentando, me lembro que eu ficava puto por não conseguir fazer o Hadouken no Street Fighter 2. E ainda com 2 botões, eu jogava meio que na louca para ficar batendo sem piedade no adversário. Quando conseguia isso, fazia uma sequência e dava um golpe do nada. Mas a jogabilidade era um pouco melhor do que outros que tinha no console. Olha que nem falei da versão Virtua Fighter pro Master. E aí ele mandou pra gente aqui um link sobre esse vídeo aí que ele tá citando. Bom, somente é isso. Foi uma boa oportunidade de falar desse jogo e raramente jogo algum jogo de luta. Mas quem sabe aparecem outros bijus para que o Neilson fica falando mal e botar aquele 3 por 1 real talquei maroto. Parabéns pelo cast e vida longa ao nosso Fernandinho 2x3D. Porra, o Thiago tem as referências mais maneiras, né, velho? Ele manja mesmo. Mas então, meu caro, grande abraço aí pra você, muito obrigado pelo seu e-mail, continue mandando e-mails pra nós, não pare, não desista, porque temos mais e-mails aí, né, Flamengo? Temos sim, temos o e-mail do Sanderson Barros, no cast de joguinhos de luta 2D também, as bijuterias. Olha aí. Ele diz assim, eu não dava nada para o cast, montão de joguinho 3 por 1 real citado no cast, até o Flávio me soltar o WWF Western Mania do SNES. Vai, viu? Putz, mano, que jogo. Conheci esse jogo por volta dos anos 2000, onde meu primo fez aquele tradicional rolo de troca de cartuchos com vizinhos. Ele emprestou a Link to the Past em troca desse jogo de luta. Achei uma porcaria completa no início. Nem sabia o que era luta livre, e aquela mecânica esquisita não me agradou em nada. Só 6 lutadores, 2 deles só de cueca. Lamentável. Pô, o cara tá falando mal, mas ele vai falar bem, né? Tomara, aquele povo, putz, que jogo, só falou mal, pô. Mas com o tempo comecei a ficar viciado no jogo, aí ó. Aprendi a fazer combo de todos os personagens e seus golpes. A narração do cara era demais. E até hoje eu chamo o corner do ring de... do Alcondopacou? Caraca, como é que tá escrito aqui? Alcondopacou. Nossa, por causa desse jogo. Além de outras frases clássicas como... Moto Whip, Bum Chacalaca dá pra ler. Caraca, o AT e Unbelievable. Nossa. Ah, é. Unbelievable. Unbelievable. Jamais achei que iria ouvir um podcast sobre esse jogo. Vocês são foda. Obrigado. Que bom, hein, meu caro Sanderson, que você curtiu, então, as indicações, curtiu o gameinho. E, cara, bacana, tem placado 2 e-mails, parabéns, muito obrigado. Não deixe de mandar e-mails pra nós. Espero que... um grande abraço aí pra você. E espero que todos que nos acompanharam até aqui tenham curtido esse cast e essa leitura de e-mails e comentários. E não se esqueçam, caso vocês queiram aparecer por aqui, vocês precisam mandar aquele e-mailzinho maroto pra nós, que nós vamos ler ele aqui. Ou então... fazer igual o nosso querido padrinho Mobbeck, que tá lá doando pra nós lá no Padrim. É ele que tá financiando esse cafezinho que estamos tomando aqui hoje, pagando os 10 centavos por mês do estagiário pra que ele não passe fome. E além desses benefícios todos, da importância que ele tem pra nós aí, ele tem lá acesso antecipado às nossas pautinhas, aos casts gravados, pode dar uns pitacos aí que a gente vai dar uma levada de consideração praticamente obrigatória, afinal de contas ele tá bancando o cast, então ele manda, né? Mas aí, I'll be back. Muito obrigado, um beijo no seu coração aí, continue sendo nosso padrinho. E façam como ele, sejam padrinhos. Não deixem ele lá somente sendo nosso padrinho, né, Flavinho? Né? Pô, os cafés não se servem sozinhos, né, tá? Pois, exatamente. Pô, a gente tá economizando no açúcar já, não teve nenhum mergulhinho hoje. Façam aí como o Obbeck. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Espero que vocês realmente tenham gostado, porque com certeza nos veremos aí na próxima leitura de e-mails e comentários e no próximo cast. Então, valeu! Valeu, abraço! Off Topic. O que o Rissuti tá fazendo essa hora, será, o Bob? Agora, gravando. Ah, cara, ele deve estar tatuando um panda na adega esquerda. Só pode. Nossa, parece que eu tô ouvindo Chorume. Esse tipo de coisa que falariam lá no Chorume. Não, no Chorume não seria um panda na nádega esquerda. Já foi alguma vez lá em Americana gravar com eles? Cara, eu fui em Americana e o Ganso me enrolou que eu sou a única pessoa que fui na casa dele e não gravei um episódio. Por que tu foi na casa dele e não gravar? Não era domingo? Porque ele só grava domingo de manhã. Exato, exatamente. Não era domingo. Outro dia. A culpa é tua, Ele não tem culpa. Completamente minha. Claro. Tava lá o Zop, tava lá o Negão, tava lá ele, tava tinha todo microfone, mundo junto, tinha gravador, tinha tudo. Não era domingo. Mas não era domingo. Tá certo eles, Trabalho, né, cara? Não pode se confundir com lazer. Não, é verdade, tem que ter compromisso. Sim. Podcast tem que ser, agora que sai até no G1, tem que ser um negócio profissional, com hora marcada, tem que ser assim. O que que sai no G1? Sai o Chorume tá saindo no portal do G1? Ah, pô, aí não, né? Aí não. Talvez lá no Paparazzo, sei lá. O Zob tá assim de foto no Paparazzo e embaixo. Ouça o podcast que mais da Zob participa. Pode ser. Podcast da família brasileira. Exato. Pô, pior, cara, que eu uso o Player FM, né? O meu agregador. Aí quando eu fui botar lá Chorume, tava lá. Ele, quando você seleciona o podcast, ele te sugere em qual categoria você quer colocar. Sim. Aí família. Tava lá, eu botei Chorume, ele botou assim, família. Sou um filho da puta. Eu vou mandar o print depois. Eu guardei esse print pra posteridade, vou mandar pra vocês. Família estruturada é essa, né? É. Não, e quando eles participaram lá do Cast of Tretas lá, eles dizendo que eles dão palestra pra crianças nas escolas. Puta. Alguém tem alguma dúvida do tema? Qual é o tema? Brincadeira. Caraca, brincadeira. Excluir, bloquear, não chamar mais. Então tá bom. Pá, que pena que o Mogli não tá aí, cara, pra gente folgar na cabeça dele. Poxa, o Mogli é bom, cara, porque o Mogli sempre fala alguma asneira que aí rende o cast todo. Agora eu entendi por que ele tá no na galera do Raul. Achei que era por algum outro motivo, mas não, enganei. Já falei lá no Galera do Raul que o Mogli é o cara que leva o podcast. Quando ele tá triste, o podcast fica triste. Quando ele tá engraçado, o podcast fica engraçado, porque tudo vai em torno dele, porque a gente fica sacaneando é ele. Então tá bom, então vamos começar então. Ô, Tim Blue, é. Se sair vazado algum áudio aqui por fora, me avisa, porque tá uma falação do lado de fora aqui da casa. Uhum. Ah, já falei pra ti, cara, quando tiver miliciano na rua, fecha a janela. O pior que não é. Cara, abre a janela e fala assim, cala a boca, não, eu tô gravando. É dentro de casa, na sala. Eita, então, abre a porta, fala, cala a boca. E se tá dentro de casa, é agiota, então não é miliciano. Não. Tipo, só uma coisa. Quando você for fazer a chamada pros recadinhos e coisa e tal, em vez de você falar assim, mas antes, lê nossos recadinhos e tal, e você chama, você dá aquela chamadinha tipo Chapolin. E agora, tipo, quem poderia ler os recadinhos, saca? Caraca, tipo, olha aí. Referência. Eu vivi pra ver esse dia, Bob. Tá vendo? Tá vendo? Pô, só você tá levando uma aula, Edu, de pessoas que dão Edu, um gancho. Pega aqui o microfone, Edu, vai. Pega aí. Tô saindo aqui. Ô, Tim Blue, você tá aí, ó, todo pimpão. Não faz esse tipo de piada, que aí os três aqui concordam e você não vira mais rosto. Entendeu? Vocês quem, cara pálida? Talvez tu e o Edu. Você fala, pega o microfone aqui, aí todo mundo, isso mesmo, Edu, pronto. Sou o primeiro a apanhar, o último a falar, eu. Eu sou o Mogli do Machine. Do Machine. Não, acontece que no Machine... Cara, eu já vi uma pessoa se insultar, agora... Descer a nível subsolo é demais, muita baixa estima, cara. Isso. Mas é que no Machine a gente tem o Mogli dividido em vários setores, né? Cada um de nós tem um pouquinho de Mogli. Agora, ter um Mogli inteirinho, só o... Só o Mogli. Todos nós temos um pouco de Mogli. O problema é que o Mogli reuniu um pouco de todos nós. Ok, então vamos lá. Gravando, alô, alô, alô. Tá. Agora, se o seu negócio são... Foi no Facebook, Twitter... Já tá fazendo faltas caixinha, hein? Tanto no Instagram, não, pode deixar. Tá fazendo faltas agora... caixinha, hein? Puta que pariu, hein? E adiciona a gente, cara. É, procura Machine Cast em todos os agregadores, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast, no Castbox, pro FM, na Marreta Bionica, qualquer lugar que toca podcast. Peraí, repete. Na Marreta não, cara. Porra, nas anteninhas. Porra, ô Fábio, faz favor, né? Tá. Na Marreta? É, porra, a Marreta faz tudo. Porra. Não, porra, as anteninhas. Pega até. As anteninhas. Porra. Ah, é. Desculpa. Então... Ai, ô Flávio, quando é que... Não se desista assim, cara. É. Não se menospreze, vá fundo. Se você quer ser o melhor em alguma coisa, faça você mesmo. Coach do Tinder aqui, por favor. Meu Deus. Faça Meu o Deus. Seu Tinder, do Tinder, entendeu? Cria aí, pronto. Brisa Tinder, pronto. Esse vai ser interessante. Ok, ok. O que acontece? Tem um episódio de Chapolin que o episódio inteirinho, na verdade, é uma esquete gigante. Porque apesar de aparecer o Chapolin não é o Chapolin. Opa, peraí. Puta, mas não é um episódio, são dois episódios. Não, cara, eu lembro de um. Não, são dois. Eu não vou nem dar spoiler, mas eu acho que é o que eu sei, né? Da festa. Sim, o da festa fantasia. É o da festa, é. Exatamente. Porra, são caraca, dois episódios, Edu. Aí tem um personagem que tá fantasiado de Chapolin e ele... O tempo inteiro na festa ele tá igual o Chapolin, falando e tentando ajudar o pessoal. Não, e o Edu começou contando a esquetezinha. Pelo final. Pelo final. Mas Edu, já vamos cortar aqui porque isso não é esquete, tá? Isso não, é Chapolin. Então, mas deixa eu contar, que o episódio é bom. Episódio. Ah, dentro deste episódio. É. Não, mas aqueles quadros lá não, aquui lá não conta. Que do gordo não, e magro? Velho? É, gordo e magro, aquelas coisas, tudo que passou dentro desses dois episódios não necessariamente são esquetes. Não é nem o da pedra. Velho, a pedra foi o melhor do episódio. É, mas isso aí é o episódio do Chapolin. Até o Chapolin interage com a pedra, entendeu? Então. Ah, mas quando isso é um episódio do Chapolin, Edu. Porra, Edu. Meu Deus, cara. O cara foge da proposta do troço de graça. O episódio é sensacional, esses dois episódios são sensacionais. Mas não tá dentro da proposta que a gente tá procurando aqui. Vai outro aí. Caraca, isso é assim, não, cortou. Deixa eu dizer, não vale. E aí depois, Flávio, tu não sabe por que eu não sorteio o cara primeiro aí, ó. Não, é. Pra quê? Pra quê? Pra acabar com o programa? Isso foi uma esquete, hein? Tô achando que isso aí foi uma esquete. Ele sorteou de primeiro porque sabia que o Edu ia ser cortado, eu acho. Cara, eu sorteio o Edu por primeiro, ele fala isso daí. Eu deixo por último, termino em baixo astral. Porra, não sei o que fazer com o Edu, cara. Não, em baixo astral literalmente, né? Filho da mãe. Mas então não pode ser um quadro sem uma parte do episódio, Edu, do Chapolin. Eu escrevi bem claro ali. Qualquer coisa que não tenha Chapolin, é uma esquete. Esse programa todinho é do Chapolin. Agora porque aparecem personagens, nem são personagens, são pessoas fantasiadas dentro do contexto da história, entendeu? Pois é, porque esse é um episódio que não tem uma história do Chapolin, tem várias esquetes de vários personagens, não, entendeu? Cara, tá, Edu. Esse é o contrabando. Tá, esquece. Não existe esse episódio todinho, os dois episódios foram cortados. Escolhe uma esquete ou outra aí. Que não tenha Chapolin. Tim Blue tá mal, né, cara? Parece que tá com um martelo, né? Assim. Na mão. Caraca. E que não seja um episódio do Chapolin. Não, que não tenha o Chapolin. É, tem que ser um episódio que seja do Chapolin, mas pareça que é do Chaves, mas que não é nem do Chapolin, nem do Chaves. Né? Não pode ter o Chapolin na história. Ah, tá. Tá que pariu. Ok, então. Vai. Eu ia tentar perguntar um exemplo de uma que eu lembro, mas aí, pra não queimar, eu vou deixar pra lá. Mas é de um... Ok, então vou falar então da não, comece de novo, vai lá. Nota final do editor. Eu já não estou suportando mais. Estou até usando essa voz sintetizada por vergonha de falar. Por favor, ouvintes, não usem ervas, não estraguem suas mentes. Vão ficar igual ao Brisador e logo nem do Machine Cast vão lembrar mais. Vamos iniciar a campanha hashtag sem ervido. Compartilhem nas suas redes sociais. Até semana que vem, pessoal. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.